Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. E a Copa do Mundo tá vindo aí. Você fala, ah, tá longe, Cleiton, tá nada. Tá, dobrou a esquina, já tá. Já tô vendo até o povo entrando em campo, né? E depois tem eleição. Esse ano vai ser um ano curto, né? Pra trabalhar vai ser difícil. A discoteca do Cleitão traz a dupla Dani e Diego. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre gaúcho Teixeirinha. A frase irretocável do cineasta Woody Allen. A oração de hoje, para você que está doente, alguém da sua família que está com alguma enfermidade, a oração do enfermo. A dica de hoje, eu vou te ensinar, minha amiga, como as sobrancelhas afetam a sua imagem, né? Você vai ver como é que você vai ter que cuidar bem da sua sobrancelha, tá bom? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma música bonita, apaixonada. Alô, alô, tá bom, compadre, mas a comadre depois de tardezinha tava assim na fazenda e depois eu conto o resto, né? Na trilha sonora da vida de Josenildo Guerra, de Caxias, no Maranhão, o Newton César vai cantar. Tô vendo umas modas bonitas aqui, viu? Eu começo trazendo aí, exclusiva do programa Cleiton Aguiar, essa só tem aqui, Antônio Vitor, Grudado Nela. Ela faz, faz gostoso demais, amor comigo. Só que depois de me dar um trato, ela me faz gato sapato e eu nem ligo. Eu não desgrudo da saia dela porque eu tenho medo que ela busque outro amor. Onde ela vai, eu estou com ela, nem que ela brigue, vire uma fé, eu também vou. Parece até que é um feitiço, nem mesmo sei por que faço isso, tudo por ela. Meu coração todo se derrete, por isso eu sou que nem chiclete, grudado nela. Faz gostoso demais, amor comigo. Mas por eu ser tão grudado nela, ela me faz o escravo dela, mas eu nem ligo. Eu não desgrudo da saia dela porque eu tenho medo que ela busque outro amor. Onde ela vai, eu estou com ela, nem que ela brigue e vire uma fera, eu também vou. Parece até que é um feitiço, nem mesmo sei por que faço isso, tudo por ela. Meu coração todo se derrete, por isso eu sou que nem chiclete, grudado nela. Meu coração todo se derrete, por isso eu sou que nem chiclete, grudado nela. Meu coração todo se derrete, por isso eu sou que nem chiclete, grudado nela.

tu és toda minha. Te amarei pra sempre, minha amada amante, minha rainha. Beijo quente que mexe com a gente, nos leva à loucura, que enche o corpo e a alma de amor e calma, desejo e ternura. Quero uma palavra doce, como se ela fosse a última verdade. Quero um sorriso amigo pra brindar comigo a felicidade. Você é a primeira prenda do meu coração. Você é a ardente chama da minha paixão. Nas ondas do meu pensamento, tu és toda minha. Te amarei pra sempre, minha amada amante, minha rainha. Os mirins cantaram Minha Rainha pro meu xará, o Cleiton Rodrigues Quirino, lá de, ele mora em Uberlândia, nas Minas Gerais, mas ele é natural de Dianópolis, no Tocantins. E ele tá me dizendo aqui que é meu xará, porque a avó dele gostava demais de me ouvir na Rádio Nacional e botou o nome nele de Cleiton. Eu falei pra ele que eu não tenho culpa, não. Xará, um abração pra você, um abração pra turma boa de Dianópolis, do Tocantins. A turma que acorda cedo lá a partir das quatro às 5h30 da manhã, tem o programa Cleiton Aguiar na Tocantins FM, a Super 90 lá de Dianópolis, né? Lá no Tocantins baiano. Jorge Mateus, Flor. Flor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, flor, pra onde foi você, flor? Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Ah, eu sou seu colibri, te esperando aqui, e vou pra te beijar. Ah, Oh,

Fátima Leão e Edson Cadorini, 84 tempos. 84 tempos é exatamente a quantidade de batidas que um coração, né, em repouso faz, né? No caso aqui, o coração da Fátima Leão, né, 84 batidas por minuto. Por isso é que chama 84 pontos essa música maravilhosa que eles acabaram de cantar. No próximo bloco, Newton César, Eduardo Costa e Vitor e Léo. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O Joselildo Guerra mora em Caxias, lá no Maranhão. Ele curte o nosso programa pela emissora local. Falou: Cleiton, eu acompanho seu programa desde o tempo da Rádio Nacional de Brasília, da Rádio Nacional da Amazônia, e tem muito tempo que eu não escuto uma canção que eu ouvia na época do seu programa. Ô Cleiton, eu tinha um chamego, tem sempre um trem no meio, né? Tem um chamego, não tem jeito. O Josenildo quer escutar essa música aqui para lembrar do embendego que ele teve há muitos anos atrás, lá pela década de 80, 90, na trilha sonora da vida do Josenildo Guerra, Newton César, Guarânia Chora. Aqui começa mais um drama, descaso de um amor cruel. Se faz pequena a nossa cama, desmoronou o nosso céu. Amor é bom correspondido, dá força pra seguir na vida, mas sempre uma sai ferida, na boca o gosto de fel. Explode coração insatisfeito, ela não tem o direito de fazer isso comigo, não. Sou cantador, meu destino está traçado, mas sem ela do meu lado, a vida não tem mais razão. Explode coração insatisfeito, ela não tem o direito de fazer isso comigo, não. Sou cantador, meu destino está traçado, mas sem ela do meu lado, a vida não tem mais razão. Guarânia chora, estou sofrendo. Sou eu que implora, Guarânia chora. Amanhã é outro dia, conto com a força de Deus, pois tenho que seguir cantando. Cantar é dádiva do céu, saudade já se faz presente. Sei que ela não voltará pra suportar a sua ausência, sigo em frente a cantar. Explode coração insatisfeito, ela não tem o direito de fazer isso comigo, não. Sou cantador, meu destino está traçado, mas sem ela do meu lado, a vida não tem mais razão. Explode coração insatisfeito, ela não tem o direito de fazer isso comigo, não. Sou cantador, meu destino está traçado, mas sem ela do meu lado, a vida não tem mais razão. Guarânia chora, estou sofrendo. Sou eu que implora, Guarânia chora. Guarânia chora. Estou sofrendo. Na

mergulhada em você. Te amo pra valer. Lembre-se de não esquecer. Deserto te encontrei. Nunca imaginava ser assim. O que jamais pensei foi ter você perto de mim. O sol queimava minha paz quando você chegou. Não sabe o bem que me faz a sombra desse amor. Água de oceano pra beber. Vivo mergulhado em você. Te amo pra valer. Lembre-se de não esquecer. Água de oceano pra beber. Vivo mergulhado em você. Te amo pra valer. Lembre-se de não esquecer. Vitor e Léo, Água de Oceano, para os amigos de Araguatins, do Tocantins, onde o nosso programa vai ao ar pela Sucesso FM. Araguatins também é lá no Bico do Papagaio, né? Quem nasce em Araguatins é araguatinense. É um município que tem 32 mil habitantes, segundo o IBGE, num território de 2.627 km². Foi fundado em 9 de junho de 1868, portanto, vai completar no meio do ano 146 anos de emancipação política. Fica a 601 quilômetros de Palmas e divide com Augustinópolis, Buritis do Tocantins, Esperantina, São Bento do Tocantins, Palestina do Pará e Brejo Grande do Araguaia, no estado do Pará. Um grande abraço para os meus amigos da Sucesso FM. Muito obrigado por estarem hospedando o nosso programa aí, né? Tocantins, toda semana, pra você ter uma noção, eu aluguei uma casa lá no Tocantins, agora lá em Palmas, né? Toda semana eu tô indo por lá. Minha amiga, no próximo bloco eu tenho uma dica de beleza pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maviar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maviar. Minha amiga, para o que você está fazendo aí, presta atenção que eu vou te dar uma dica de beleza, viu? E daqui a pouquinho eu vou te dar uma outra dica de beleza. Mulher que se ama, se cuida e cuida do marido também. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br e pelo Televendas 61-3532-6993, no horário comercial de segunda a sábado. Você compra para o seu uso e você pode comprar para revender também, viu? E se disser que ouviu no programa Cleiton Aguiar, ainda ganha R$2 de desconto em cada produto. Por ômegas, é mais saúde, é mais beleza. E eu vou te dar outra dica de beleza agora. Cuidado com as suas sobrancelhas. Eu vou te ensinar como as sobrancelhas afetam a imagem que as pessoas têm de você. Por exemplo, olhos profundos, use um lápis dois tons mais claros que a cor dos seus cabelos. Olha aí a tática, né? Você vai delinear as linhas de cílios inferiores e superiores com um lápis do mesmo tom. Aumente o espaço entre os olhos e a sobrancelha. Arqueie levemente as sobrancelhas com o lápis logo acima do supercílio. Isso para quem tem olhos profundos, né? Para quem tem olhos redondos, preencha as sobrancelhas com um tom que combine com o seu cabelo. Aí você vai delinear a linha dos cílios com lápis em um tom mais escuro, esfumaçado. Isso para quem tem olhos redondos. Se você tem olhos pequenos, quanto mais suave forem as suas sobrancelhas, maiores parecerão seus olhos. Espalhe uma sombra mais profunda ao longo da linha dos cílios superiores e finalize com um rímel marrom escuro. Agora, se você tem os olhos muito perto um do outro, remova um pouco os pelos, aumentando o espaço entre as sobrancelhas e faça com um lápis uma linha um pouco maior nas pontas. Quer dizer, você tira de um lado e aumenta do outro, né? Agora, se você, ao contrário, tem os olhos mais afastados, você vai passar o lápis nas sobrancelhas um pouco mais próximo do nariz e não ultrapassa as pontas. É o contrário do movimento, né? Agora, se você tem os olhos salientes, aqueles olhos bugaiados, né? Com uma pinça, você vai remover os fios que crescem para baixo sobre os olhos e suba ligeiramente as sobrancelhas. Vou te contar, rapaz, o programa do Cleiton Guedes sendo as mulheres mexer com sobrancelha. Vê se tem base um trem desse. A dona Ilma, minha mãe, se estivesse viva, não ia acreditar nisso. O meu amigo Olinto, lá de Conceição do Araguaia, o xerife verde lá de Conceição do Araguaia, no Pará, ele escuta o meu programa e tal, e está sempre ligando para mim. E ele mandou um abração para o seu Máximo Brasil e a doutora Vanderli, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que está sempre ouvindo a gente, para o Berocan, lá no Colégio Aparecida Rosa, para o Júnior, pessoal lá da Marcenaria Arca de Noé, para a turma boa. E ele pediu uma música, Olinto, essa música eu gravei no meu segundo disco e no meu primeiro LP, e até hoje eu sou obrigado a cantar essa música em todos os shows que eu faço. É uma composição do imortal poeta goiá, o avô do João, Cleiton Aguiar, Uai. Se um dia acontecer o que eu estou pensando, o mundo fica escuro e o sol não sai, as grandes cachoeiras vão cair pra cima no dia em que o mineiro não falar uai. Um ônibus de Minas e outro de Goiás fazia um horário muito apertado, e logo na divisa deu uma trombada, e foi só uai pra todo lado. Mineiro de verdade quebra o jejum, comendo logo cedo ele se sente bem. Eu sempre levantava de madrugadinha, lavava o pescoço e comia um trem. Depois das 5 horas eu já subvertia e vinha pros caminhos junto com meu pai, e voltava de tarde com os trem no bolso e a cabeça cheia de tanto uai. Meu caro conterrâneo, não me leve a mal por essa brincadeira que não tem maldade. Achei por intermédio da palavra uai a forma mais alegre de falar saudade. Você que me pergunta uai o que é, depende da maneira que a pergunta cai. Segundo o dicionário lá da minha terra, esse tal uai quer dizer uai. Nasceu um garotinho na rua de Riva, o nome que lhe deram quase deu inguiço. Deu uma sabituca nos parentes dele, a cidade inteirinha só falava nisso. Uai, mané capanga, que trem doido é esse? Um padre João Ribeiro, uai, o que que tem? O filho do Mutuca já foi batizado, é Joaquim, uai, de Oliveira Trem. Cleiton Aguiar, uai. Para os meus amigos que estão curtindo o programa na Lagoa da Confusão, no Tocantins, pela Lagoa FM 87,9. Lagoa da Confusão é um município de 12 mil habitantes, num território grande de 10.564 km². Quem nasce em Lagoa da Confusão é lagoense. É um município muito jovem, foi fundado no dia 20 de fevereiro de 1991, tem, portanto, 23 anos. O prefeito atual é o Leôncio Lino de Souza Neto. Lagoa da Confusão divide com Pium, Cristalândia, Santa Rita do Tocantins, Dueré, Formoso do Araguaia, São Félix do Araguaia no Mato Grosso, Luciara no Mato Grosso e Santa Terezinha no Mato Grosso, e fica a 206 quilômetros de Palmas. Um grande abraço para os amigos da Lagoa FM. Muito obrigado por estarem hospedando aí o programa Cleiton Aguiar. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma canção apaixonada. Como é grande o meu amor por você. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar. Como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, como é grande o meu amor por você. Alô, essa é boa demais, né? O compadre mais acumado, na roça ele janta cedo, 4 para 4:30, no máximo 5 horas, né? Janta, mas acorda também 4, 5 horas da manhã, né? Aí o compadre jantou, sentou lá na porta e tal, barriga cheia. A comadre veio, trouxe um cafezinho, sentou do lado, ficaram prosseando. Aí em frente assim tinha um pasto cheio de... Tinha um boi, né? E umas vacas e tal. De repente, o boi subiu em cima da vaca e chegou a chibata nela, né? Aquilo deu um formigamento na comadre, ela olhou pro compadre e falou assim: meu velho, vamos? ele tava animadinho também, falou, aí vamos. Aí foram lá pro quarto e tal, deu trem, foi até bom, sabe, tem um trem danado de bom lá. Aí eles voltaram pro mesmo lugar, prusiano, com o padre com a perna meia bamba, com o mar também tremendo um tiquinho, né? Aí conversa vai, conversa vem, o mesmo boi chegou na outra vaca lá, subiu e ripa na chulipa, né? A véia virou aquilo, o formigamento voltou nela, falou assim, véi, vão lá de novo? E falou assim, mulher, presta atenção que a vaca é outra. Trancando a vaca, vai ver. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Meu amigo, o ano acabou, começou outro, mês de janeiro tá acabando também, e você tá do mesmo jeitinho, né? Você falou que ia dar um rumo novo pra sua vida e tá aí, quietinho. Você quer ganhar dinheiro? Quer? Quer fazer um bom negócio? Uma grande oportunidade para você ganhar muito dinheiro revendendo Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Você compra, põe 100% em cima e ainda vai dar um banho nos concorrentes. Vai vender muito mais barato um produto de muito melhor qualidade. É uma oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiros e para quem tem família grande. Vale muito a pena. Hoje eu sou um representante ao Porte Jeans aqui em Brasília e na região do entorno, viu? Entre em contato com o telefone 61-99-81-3601. 61-99-81-3601 da Vivo ou 81-43-8802 da TIM. 61-81-43-8802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você vai começar com um pequeno capital, vai crescendo rapidamente, logo logo você vai ter a sua própria loja, eu não tenho a menor dúvida disso, viu? Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje o Fábio Som, a Rose Farias, Núbia Souza, Célia Moraes, Débora Babilônia, Nana Chara, Moreno Júnior, Carlos Correia, o locutor Edson Luiz, Maria das Graças Quirino e o Roney Silva. Parabéns, muita paz, muita luz, muita saúde para todos vocês e para você que está fazendo aniversário hoje, eu não estava sabendo, né? Vai essa oração aqui que eu busquei na página 67. Se você tem algum problema alguém da família que está com alguma enfermidade, se você mesmo está doente, né? Eu vou buscar aqui o consolo na oração do enfermo e vou trazer para você. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, coloco-me diante de Ti em atitude de oração. Sei que me ouves e me conheces. Sei que estou em Ti e que Tua força está em mim. Olha para o meu corpo marcado pela enfermidade. Sabe, Senhor, o quanto me custa sofrer. Sei que não Te alegras com o sofrimento de Teus filhos. Dá-me, Senhor, força e coragem para vencer os momentos de desesperança e de cansaço. Torna-me paciente e compreensivo. Ofereço as minhas preocupações, angústias e sofrimentos para ser mais digno de Ti. Aceita, Senhor, que una meus sofrimentos a de Teu Filho Jesus, que por amor aos homens deu sua vida na cruz. Peço ainda, Senhor, ajuda aos médicos e enfermeiros a terem para com os doentes a mesma dedicação e amor que São Camilo teve. Amém. Bela oração, na página 67 da edição número 2 das orações do programa Cleiton Aguiar. Esses meninos estão conquistando o Brasil com seu talento, seu carisma e sua enorme simpatia. Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo

Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Já para a sala de aula. Vocês precisam caprichar mais. Tem uma turminha boa aí. Tem uns 4 ou 5 aí que são muito bons. Mas tem uma turminha ruim demais. Estão entrando no estúdio sem preparação, sem nada. Para que vocês tenham uma noção, Eliane e Samuel ficaram um ano sob a orientação do Mozart Silva, o grande professor, o grande produtor vocal do Brasil, ficaram um ano aprimorando aquilo que já era muito bom, né? Então vamos preparar mais, gente. Eu vou trazer hoje um grande ídolo popular do Rio Grande do Sul. A Faculdade da Música apresenta o mestre Teixeirinha, Querência Amada. O shot que eu canto agora, na voz que do peito sai, é uma homenagem sincera em memória de meu pai. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, de tantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do fogo vem o carinho, vontade nunca é demais. Berço de flores da Cunha e de Borges e Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti me dou o luxo. Querência amada, planície serra, os braços que me puxa, da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. E saudade da minha terra, Rio Grande amado, ouve o teu cantor que canta com o coração. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo. Nas minhas veias escorre o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, despora e mango, foi maragato, ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, esse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, despora e mango, foi maragato, ou foi chimango. Amada, meu céu de anil, esse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. É pra ti, meu velho pai, que estás lá nas alturas, escutando teu filho, cantando pra ti e pro teu Rio Grande também. A Faculdade da Música apresentou o mestre Teixeirinha, Querência Danada. Abraçando os gaúchos que estão... Hoje eu acho que tem mais gaúcho fora do Rio Grande do que no Rio Grande, né? Todo lugar que você vai, lá em Coromandel, no Mato Grosso, onde tem uma fronteira agrícola para ser aberta, tem lá um gaúcho ajudando a consolidar o progresso do Brasil. E vou te contar, viu? O governo trata muito mal o agronegócio, devia tratar muito bem, porque ele é que está sustentando a economia do Brasil.